Azul 4069, submantenho nível 380. Chame Centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Centro 069, copiou o controle? Ah, afirmativo, 380-251-13355. 13325 é secundário. Ah, 13325, afirmativo. O meu Papatango, decolado aos 58, chame o controle agora em 119-35. Acionar o controle em 119-35, Salvador Papatango. Controle Salvador, muito bom dia, o Papatango, Romeu Papatango, decolado no 7, corredor Axé. Romeu Papatango, submantenha no meu pés, condições visuais, corredor Axé. Manter no meu pés, corredor Axé, Romeu Papatango. Exato, Salvador, Salvador, no meu pés, decola da 17 com fogo para a esquerda, corredor forte até 20 milhas, aciona 01151, controle 119.35, torre 118.6. Reporte ao ponto de espera da 17 para ingresso na mesma. Cumprimento, por favor, para o Jovem November Alpha, autorizado táxi, reporte no ingresso, correção, reporte no ponto de espera para ingresso na pista 17. Reportará no ponto de espera para ingresso, pista 17, 20 November Alpha. No 4 pesado táxi até a Taxiway Lima, via Pátio 1. Chama a torre antes da Lima, 5514. Chega autorizado táxi via Pátio até a Lima, antes da Lima, chama a torre 118.6, 355.4. Recebemos aqui pelas 9h43, conforme o horário, seria o corredor forte 20 milhas, ok? Gente, então a Chevy até Veracruz com torta remetida, então, o resto é conforme. Papa Alfa Mark Zulu na final da 17. Um minuto, senhores. Autorização para pouso. Zulu. 255, senhora. Gente, Romeu Papatango, submantenha 4.500 pés. Da presente voo direto de destino, quando possível, estimado para pouso. Seria possível manter no mil pés até o farol da barra e a partir de lá assumir a 255? Gente, quando possível, estimado para pouso, reporte farol da barra. Afirmativo, o meu Papatango. Autorizado pouso, a pista 17, reto 020 graus, 03 nós. Autorizado pouso, 97, Alfa Mike Zulu. Está no corredor Axé até a vertical de Veracruz para a toque remetida, curva à direita. O número pés via corredor, 19.35 controle, 18.62, acione o 0151, Alfa Vito Direto. Oi, Salvador, muito bom dia, tripe 554, no pátio para ingressar na Lima. Estima a conquista, o Zuno 200, meio-dia, Zulu. Ciência. Está um pouco baixa a transmissão. Torre 18.6 da presente, a informação é Juliette, altinho 14. Boa viagem, Alfa Vídeo Direto. Juliette, táxi aprovado, chame para na intenção para ingresso. Alfa Mike Zulu no solo 02. Confirme, pátio. Do aeroclube. Solo Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Zulu, com informação do Zodiac. Muito bem, senhor, tenho três pátios aí, o pátio da Mata, o pátio 4, o pátio 5, muito provavelmente eles pertencem ao aeroclube. Qual o pátio desses três? Ok. Centro direito, então autorizado backtrack, chame livrando à esquerda, pátio 5, Alfa Mike Lucas. Pátio 5, Alfa Mike Lucas. Fim de November Alfa, pronto para decolagem? Sim, qualquer momento. Seguinte ingresso, chaminé de pronto para decolagem, fim de November Alfa. Salvador, trip 5514, qual ingresso na Quebec? Seguinte, mantenha Quebec 5514. Seguinte, manterá Quebec, trip 5514. Decola visual da pista 17 com curva pela direita, corredor Axé, litoral sul até Pituaçu. Aciona 0115, controle 119.35, torre 118.6 para acionamento e táxi. Dois acionamento, 118.6. Via November Alfa, autoridade aliar, decolada, pistão no 7, vento calmo, 3 nós. Mike Gillette, o meu autoridade de acionamento, chama para o táxi. Serra Golfo está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, eu vou. O meu Papatango, da presente voo direto destino, submantenha 4.500 pés. Autorizado 4.500 na proa de conquista, o meu Papatango. Alinhado e pronto para decolagem. Reporta alinhado e pronto para decolagem, o trip 55 no 4. Salvador, Serra November, Mike Serra Golfo, autorizado Salvador, Serra November, Quebec Uniforme. Nível 080, decola da pista 7, saída Arbor, após Arbor, direto. Após a decolagem curva direita, aciona 5421, controle 119.35. Para acionamento e táxi, chame torre 118.6. Autorizado 080, de Salvador para Diana do Decabé de Informe, Marcos de Arbor, decola da 17, como perfil da Arbor, com curva direita, após decolagem, após direto, com controle 19.35, para acionamento 2.18.6, e o transporte 5.4.6, com o Marcos de Arbor. Opa, meu Mike Serra Golf, cotejamento correto, chame torre 118.6 para acionamento. Corre Salvador, trip 5514, alinhado. Trip 5514, autorizado a decolagem da 17, 530 graus, 03 nós. O senhor deverá manter a proa até 2000 pés para dar início à curva. Ciente, manterá a reta até 2000 pés. Trip Destination para o táxi, Max Echo Romeo. Echo Romeo autorizado, táxi, chama para ingresso. Ciclo 514, decolar 209, mantenha pro até 2000 pés de altitude para dar início à curva. Agora chama o controle em 119, decimal 35. Centro, batendo a reta até 2119,35, trip 5514. Bom dia, o trip 5514, decolado, mantendo a reta até 2000, na sua escuta. 5514, contato radar na decolagem. Após 2000, voe direto Puka, se mantém o nível no 90. Centro, após 2000, direto Puka. Para em acessão para o nível 190, trip 5514. Papapá, Índia Tango Yankee, serviço radar terminado, 57 milhas do oeste do VR de Salvador, submantém o nível 125, chame Léo 120, décima 1. Muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés com condições visuais. Confirme transponder acionado. 0415. Mantém, senhora? Mike Juliette Romeu, acione 0115. 0115, Romeu. Vitor Juliette, autorizado ingresso, chame pronto para decolagem. Salvador, trip 5514, seria possível a gente maneirar na proa de Cone, senhor? Maneirar junto? 5514, negativo Conde, aguarde Aracaju. Aguardando Aracaju, coordenação com o controle Aracaju. Obrigado, senhorita. Controle, o papapapá, Mike Juliette Romeu, está recebendo agora 0115, modo Charlie, 500 pés. Afirmo. Ah, tô. Cinco no quatro, dá presente, vou em Aracaju. Cinco no quatro, dá presente, Aracaju. Muito obrigado, senhora. Juliette, autorizado, decolagem, pista no 7, vento 040 graus, 02 nós, ajuste no 0, no 4. Foguete Juliette, decolado ao Juno 5, informa o tráfego Robson 44 no corredor Axé, mantendo 500 pés. Chama o controle em 19.35. Gente do tráfego, porém ainda não avistado, chama a torre, chama o controle no 19.35. Alfa Vitor Juliette, submantenho na mil pés condições visuais de corredor Axé. Atente ao tráfego do Mike Juliette Romeu, Robson 44, mantendo sobrevoo 500 pés. Próximo, em Vitor. Quem mantendo na mil pés pelo corredor Axé, está ciente do tráfego, porém ainda não listado o Robson 44 a 500 pés. Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, é o Papa Romeu Índio November Alpha. Autoriza a ascensão para 2.500 pés para realização de manobras? Índia November Alpha, submantenha 2.500 pés em condições visuais e escuta permanente. 2.500 pés, November Alpha. Controle, autoriza o Romeu Papatango a ascender para 6.500 pés a fim de evitar formações? Romeu Papatango, submantenha 6.000, o nível 065. Romeu Papatango. 065, Romeu Papatango. O Romeu Papatango submantenha o nível 065 para serviço de informação de voo e alerta. Chame Centro Recife no 260, alterno no 28.8. Submantenha o 065 para lança e serviço de informação, chama Recife 260 e 288. Romeu Papatango. Olha, papapapá, mais direto, Romeu. Persiga. Está livrando o litoral, senhora, na altura do Iguatemi, está autorizado ingresso na via paralela. Está presente, voe para a paralela. Está presente, voe para a paralela, mais direto, não. IP5594, submantém o nível 190, chame Centro Recife 126.85. Alterno no 33.65. 1.2.85 e 1.3.325. 1.3.365. 5.5.4. Bom trabalho. Bom dia, bom voo. Obrigado. Romeu, papapá, Mike Sierra Charlie Romeu, mantendo o voo pairado no Imbuí. Após vai ingressar na Avenida Paralela, sentido Iguatemi. Gente, reporte na Paralela. Alfa Vitor Juliette, prossegue em condições visuais, frequência livre. Seguindo em condições visuais, frequência livre para o Papa Tango Alfa Vitor Juliette. Procop. Mike Eco Delta autorizado, Salvador, Manati. Decola da 197 com curva pela direita, corredor Axé, 1 no meu pés, transponder 0125, controle 119.35, torre 118.6. Movimento correto, parte 4, confirme PLB. Informação em curso é a Juliette, altímetro 10114, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal meio. Siga, Mike Eco Delta. Para o treinamento, chama para o táxi, Mike Eco Delta.